A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de Américo Sucena, realizada no dia 25 de abril de 2010, no Núcleo Assistencial Espírita Francisco de Assis, que fica na rua 1822, número 473, Ipiranga, São Paulo. Promovida pela Distrital Jabaquara da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. O tema é Falando com os Espíritos. Com vocês, a segunda parte da palestra de Américo Sucena. Bem, vocês percebem que esse seminário tem foco no esclarecedor, naqueles que têm a tarefa de esclarecer. Tá? Um esclarecedor se forma ao longo do tempo, não é? Assim como qualquer outra profissão. Ninguém sai de uma universidade pronto. Você sai. Eu me lembro que a minha insegurança era tanta que eu acho que eu falei, acho que eu vou fazer de novo o curso, porque eu não sei nada daquilo que eu... para aquilo que eu recebi diploma para exercer. E realmente não sabia, não tinha experiência de vida. Então, isso vale para esclarecedor. Ele vai ficando, ele vai se aperfeiçoando e vai se aprofundando aos poucos, né? Isso é muito interessante. Ninguém consegue, vendo o topo, dar um salto para chegar lá. É preciso galgar degraus, ok? Então, vamos com calma. Ah, eu não faria nunca aquele esclarecimento que você fez aqui. Eu também não faria. Há tempos, não faria. Mas agora dá até para fazer. Se acerta sempre, Américo? Não. Já perdi muito espírito por inabilidade, por desconsiderar coisas importantes. O espírito foi embora, não quis conversa. As ferramentas que são aqui chamadas de técnicas, funcionam todas? Sempre? Não. Eu já tentei usar espelhamento com um espírito que não ficou... Se, por exemplo, tiver um obsessor aqui, um perseguidor aqui, ele entrou e deu uma ouvidinha aqui no seminário. Pode acontecer? Pode. Aí chega um esclarecedor, hoje eu vou usar espelhamento. E aí o espírito que nos viu aqui chega lá e não vou falar. Aí você repete, espelha, não vou falar. É, você não vai falar. E não vem mais nada. Ele não fala. Então, a técnica é bom que você saiba e use. Quando a técnica não funcionar, o que, que faz? Muda. Você sabe que tem espelhamento, faça perguntas, não desafie, não provoque uma escalada que o espírito fica mais agressivo do que quando chegou. Você precisa saber disso. Né? As técnicas existem, mas como os espíritos têm experiências diferentes, não significa que você vai ter sucesso com a técnica. Tá? Eu disse a vocês que eu queria testar a técnica de espelhamento, mas nunca tinha tido um caso. E o livro estava no computador para mandar para a editora. E os espíritos deram um jeitinho de mandar um caso. E funcionou. Foi exatamente aquilo. Tanto que eu saí do esclarecimento, tem outros esclarecedores que se alternam, e eu tive tempo de escrever e praticamente registrei tudo. No escuro, com luz vermelha, eu consegui registrar. Bem, por quê? São frases curtas, havia uma ordenação do pensamento e tal. Eu lembrei até de coisa que não precisava falar, que eu falei e eu até mostrei aqui. Bem, só que quando eu comecei a fazer seminário, depois dessa ocorrência, o seminário, desculpe, ele começou lá em 2001, e eu comecei a fazer, depois dessa comunicação, que foi pouco antes de lançar o livro, em 2008, contar essa história, dizendo que quando o Espírito falou, meu chefe é muito bravo, eu inadvertidamente falava assim, o Espírito estava aqui na minha mão. É muita pretensão, né? E o que, passou a me acontecer? Quando eu ia fazer seminários ou palestras fora de São Paulo, a gente normalmente fica hospedado em hotel. No meio da noite, um perseguidor. Eu tchuf, volto para o corpo rápido. E sinto a presença do espírito bravo. Eu falei, mas por quê, né? Toda vez que eu dava o seminário nesse ponto, contava essa história. Até que um dia, depois de umas três ocorrências dessa, caiu a ficha. O espírito não gostou de eu ter dito que ele estava aqui na minha mão. Olha só a responsabilidade de um esclarecedor. A maneira como eu falava de que tinha ganho o jogo, ele não gostou. Podia ser até que ele tivesse esclarecido, mas depois ele voltou atrás. Olha só. Foi me perturbar lá. Aí, acordei no meio da madruga e pedi a ele perdão. E agradeci a ele por ter me ensinado uma coisa que eu não sabia. Cuidado quando fala dos espíritos que você convence. Eu não sabia disso. Aprendi com a dor, com a dificuldade. Não é legal? E nunca mais esse espírito voltou. Eu agradeço a ele, porque eu apresentava essa história como troféu. Não é um troféu, é mais uma experiência. Ok? Não se deve falar tudo bem para o doente. Por quê? Vai que não está. Vai que não está. Ou ela diz que não está mesmo, ou ela finge porque ela gosta daquela pessoa, então ela finge que está melhor. Qual é a pergunta adequada? Como você está? Olha só. Olha para aproximar de um paciente. Os pacientes idosos... Eles são muito desconsiderados, né? Ninguém liga muito, né? Isso vale bastante. Então, e quase sempre quando chega na hora do almoço, a enfermeira, ok, vamos almoçar, turma. Ele não quer comer. Não quer comer. Por quê? Está forçando comer. É agora se comer, se não comer, fica sem. Olha, temos aqui pão sem manteiga e com manteiga. Qual que você quer? Você dá opção para escolher. Espírito quer escolher, dê opção a eles. E toda vez que a gente tenta impor, isso vale para a educação de filho, vale para conversar com a esposa, com o marido. Quando você impõe, a turma arrepia, né? É legal a gente saber isso. Eu melhorei muito a minha relação com as filhas, tenho três filhas, hoje todas moças lá. E eu tinha dificuldade de ouvi-las, mas de tanto ter que prestar atenção no que os espíritos perseguidores falavam, eu aprendi a ouvir mais e usar algumas técnicas, né? Eu queria que essa frase ficasse bem guardada, é feita pelo ministro Flacos no primeiro capítulo do livro Libertação. Há criaturas que não se regeneram com palavras, com força de palavra. E, particularmente, perseguidor... Precisa mudar aqui, ó. Melhorando a maneira de sentar, sentir e pensar. Né? Esse é o grande mote. Vamos a outros casos aqui. Vocês vão ver que o objetivo não é doutrinar, por isso que a gente não usa esse termo. Usa o termo que André Luiz sugere no livro Desobsessão. É esclarecer. Chegou lá um espírito que começou a cantar. Era um espírito de mulher, vocês vão ver que lá pela frente aparece o que é. E ela estava cantando lá. É claro que você não vai dizer uma mentira, por exemplo, porque ela não cantava bem, até porque a voz era da médium, a médium não era cantora. Então, não pode falar, ah, como você canta bonito, que maravilha. Você gosta mesmo de cantar, não é? É um bom começo. Olha só, porque imediatamente ela passa a conversar e para de cantar. Ai, como eu gosto. Bom, você tocou no assunto que ela mais gosta, que é cantar. É esse o caminho, hein? Vá por aí. É essa a dica. Ou seja, a ideia aqui não é receita de bolo. Como é que eles fazem bolo? É sempre da mesma maneira? Depende da receita, não é isso? Mas tem coisas que são sempre as mesmas. Por exemplo, você tem que ter todos os ingredientes à mostra, não é isso? Porque você estava batendo a clara em neve, xiii, não tem açúcar. Aí você sai para buscar o açúcar e deixa a clara lá, já foi. Você perdeu o ponto. Então, a primeira regra, tenha os ingredientes à mão, ou seja, tenha as técnicas no cinto de utilidades. Outra coisa que tem que fazer, untar a forma, porque se você não untar a forma, o bolo não sai legal. Ele pode até ficar bom, mas ele fica com um aspecto muito ruim, que gruda. Faz isso para todo bolo? Não? Alguém faz bolo sem untar a forma aqui? Sim, untar é obrigatório. O que tem que fazer mais antes? Você dá uma pré-aquecida. Por quê? Sai melhor, não sai? Muito bem, o que se quer é dar técnicas para você usar. Agora, a receita é do espírito que conta a história dele. Um terapeuta trabalha com a história que a pessoa traz. E não aquilo que ela... que ele quer que ela saiba. Não, você precisa ler o livro dos espíritos, fazer evangelho lá, fazer aquilo, fazer isso. Aí sim você melhora. Sai fora de receita de bolo. Então vamos usar o gosto da música para esclarecer esse espírito. Vamos ver por que ela é considerada na categoria dos espíritos perturbadores. É muito bom quando a gente tem uma habilidade e a usa bem. Isso aqui é para... é... levanta a autoestima dela, né? Vocês vão ver que ela tinha baixa estima. Aqui não era perceptível, mas foi legal ter dito isso. Depois vocês vão ver por que ela tem baixa estima. É, eu uso para atrair os incautos. De que incautos ela está falando? Deixa ela falar, eu posso supor. Mas se ela falar, a informação vem dela, não minha. Eu fui contratada para atrair esses homens que morrem. Morrem, atraí-los para fazer o trabalho escravo. Ela entregou o ouro aqui. Eles fazem exatamente isso. O canto da sereia, já ouviram falar? É, tem outras coisas além do canto também. Eu fui contratada para atrair esses homens. Quem contratou você? Meus chefes reconheceram meus talentos, agora eu sou importante. Baixa estima lá embaixo. E agora deram valor a ela, porque ela canta, e bem até. Por que só agora você é importante? Entrou outra frase junto. Meu pai não gostava de mim. Olha aí, causa da infância. Tá? Aliás, está tudo lá na infância. Certo? Na maioria das vezes. Se não for dessa encarnação, nas outras. É, se não for nessa, na outra. Meu pai não gostava de mim. Vamos explorar um pouquinho isso. Todo mundo rejeitava, eu nunca fui nada. Ele me expulsou de casa. Pai expulsou a filha de casa. Tive que cair na vida para sobreviver. Baixa estima. Às vezes era convidada para cantar. E aí parou de falar e perguntei, e agora? Agora eu sou sempre requisitada, todos lá me respeitam. Essa é a história dela. Ok? Quando você estava do lado de cá, ninguém lhe respeitou? Para tentar entender um pouquinho por que não a respeitava. Não, ninguém. Você tem certeza disso? Por que estou perguntando outra vez? Porque na vida de todos nós temos pelo menos uma pessoa marcante, que pode ser ou não da família. Alguém não se lembra de alguém marcante? Aqui? Não teve ninguém marcante? Não, tem. Sempre tem. Eu sempre fiz essa pergunta em seminário, sempre tem. E às vezes algumas pessoas dão até um depoimento lá. Tá? Eu, por exemplo, tenho um professor marcante em minha vida, além dos pais. Eu perdi pai cedo e minha mãe, minha avó e minha tia me educaram. Você tem certeza disso? Sim. Ou seja, ela não está lembrando de coisas boas. Ela só lembra do que é ruim. Mas não existe isso. Toda pessoa tem alguém que foi importante na vida, às vezes por um único gesto. Não lembra de ninguém? O que eu estou pedindo para os espíritos? Atua na memória, porque tem informação lá. Da encarnação que terminou. Não. Faça um esforço. Ah, agora eu estou me lembrando. ser parceiro, você não está sozinho. O que você sabe de um espírito desse? Nada. O que eles sabem? A vida inteira, porque eles vão estudar o espírito para escolher aquilo que eles podem apresentar, se esclarecedor pedir. Olha só como eles vão fazer aquilo que você pedir. Portanto, cuidado. Não peça coisas muito fora, só porque confia no mundo espiritual. E de quem? De quem que você lembra? Da minha professora. Ela lembrou da professora. Sua professora. É, foi ela que me ensinou. Que saudade. Ensinou o quê? Foi a única pessoa que gostou de mim. Aqui, uma surpresa para o esclarecedor. Quando a gente estava pensando no que falar, ela deu essa interjeção. Nossa! Uma interjeição. Ela ficou espantada com o que ela ouviu. E você sabe o que é? Quando você não sabe, o que é que faz? Pergunta. Nossa, o quê? Eu estou ouvindo uma música. Música? É, e é um coral cantando. Que coisa maravilhosa. Eu queria tanto fazer isso. Ok. Ela quer cantar e quê? Hein? Coral. Onde ela está não tem coral. Você gostaria de cantar em um coral? É tudo o que eu quero. Bem, acho que alguém tem um convite a lhe fazer. Entra, tô fora. Percebeu? Entra e faz o convite. Se eles puseram o coral, o que eles estão querendo? Eles me avisaram que ela queria trabalhar no coral. Eu não sabia disso. Eu teria que investigar mais. Os espíritos já mandaram a música para ganhar tempo. Mandaram música de coral, porque eles sabem tudo do espírito. Eu não sei nada, eu só sei que ela canta. E foi contratada pelos espíritos inferiores. É um maestro. Apareceu um sujeito lá, batuta em mão, gravatinha borboleta. Né? Maestro. Dou um tempo para ver se ela fala mais alguma coisa. E ele está me convidando para cantar no coral. Então vá com ele. Senhor Américo, o senhor não esclareceu coisíssima nenhuma. Mas está encaminhada, não está? Vai fazer o que ela mais gosta e não precisa mais servir de isca. Não é isso? Vai fazer a coisa que ela mais gosta. Isso porque uma professora lá atrás plantou a semente. E é isso que eu digo, por exemplo, com as crianças que, por exemplo, não fazem evangelização por respeito, eles escolhem lá na frente, leve-a, porque as sementes são lançadas lá, porque quando chega na juventude, aí é jogo duro, você tem que combater MSN, computador, videogame, cinema 3D, balada, mas se a semente estiver lá. Se a professora não tivesse plantado nela o interesse pela música, a única coisa boa que ela fez foi aprender música com a professora. É claro que nós temos sementes lá. Em algum lugar estava esse desejo de cantar. E os espíritos nos ajudaram. Porque eu ia usar uma outra técnica aqui, sei lá eu o que ia acontecer. Só que quando ela ouviu a música, eu perguntei, música? É, eu estou ouvindo um coral maravilhoso. Bem, os espíritos me ajudaram. Colocaram música de coral que ela queria fazer. Eu não sabia. E aí pronto. Um espírito que trabalha para as regiões inferiores e que não foi preciso convencer no tapa. Qual foi a técnica usada aí com a cantora? Não houve imposição, usamos a história que ela trouxe, ok? Não fizemos elogios que não são verdadeiros. Em vez de falar, ah, você canta bem, você gosta muito de cantar, não é isso? Dois dedos de prosa. Essa história não é de um espírito agressivo. O espírito já no transe, me viu em pé e disse, ei moço, faz tempo, né, porque moço aqui não tem, faz uma data. Ei moço, adoro essa parte. Sim, se não se importa, puxa a cadeira e senta para nós tirar dois dedos de prosa. Depois a médium me falou, Américo, ele estava numa varanda da casa dele, uma casa muito simples, de zona rural. Havia na frente uma leve inclinação, depois ela aprofundava, ia até um vale, havia um rio passando e novamente uma pequena encosta de morro à frente, né? Isso foi o que a médium viu. Se o espírito tinha uma ideia fragmentária disso, o que, que os mentores fizeram? Pegaram a imagem que ele tinha lá e fizeram Photoshop 3D para ele se sentir naquele ambiente, que é um ambiente bom. Ele gostava de ficar ali, a varanda. Ah, eu agradeci o convite e deixei ele falar mais. Então, se é assim, me diga que veio. Olha que bonitinho. Se é assim, o que você está fazendo aqui? Me passou a bola para o esclarecedor. E você entra como se estivesse lá na roça dele, não é? Para ajudá-lo. Né? Olha, eu faço parte de um grupo que percorre essa região à procura de pessoas que precisem de alguma coisa. Eu disse o que ele precisa? Nós estamos ajudando quem precisa. E por que faz parte do grupo? Se tiver que pôr alguém nessa história, faz parte do grupo, ok? Você já deixa prevenido, ó, se precisar de ajuda, vou aparecer, vou precisar de alguém do grupo, que não, ok? Vamos lá. Aí o Espírito diz, pois então o moço perdeu a viagem. Eu não aguentei, escuta, mas por quê? Porque estou precisando nada não. Precisando nada não. Ah, bem, então, quem sabe o senhor não conheça alguém que precise. Aí ele, moço, faz tempo que não passa ninguém aqui, não. Está fugindo de tudo quanto é lado. Estou tentando cercar, ele está escapando. Ele não precisa de nada. Não está sentindo mal, não está sentindo dor, nada. Bem, eu acho que vem vindo alguém nessa direção. Já que ele não quer nada, ó, põe alguém na história aqui já. Vem vindo alguém nessa direção. Não disse quem, nem como. Vem vindo na direção. E espera observar, e observe o que, que ele vai dizer. Ele disse assim, tô vendo não, moço. Tô vendo não. Capricha na visão aí. É. Apure a vista, pois parece que é alguém. Não disse que era. Parece que vem vindo alguém aí. Né? Essa é uma solicitação para a mentoria botar alguém nessa história. Como é que faz isso? Ele tem uma minha imagem virtual 3D onde ele está inserido, não é isso? Quem assistiu O Mundo de Amanhã? Não tem um cenário real. É tudo virtual. Só os atores, no fundo verde, trabalham. Só os dois atores. Não, e os outros personagens, mas o casal romântico do filme está lá. E não tem um cenário real. Tudo que você está vendo ali é virtual. Eu pergunto, os espíritos não têm condição de fazer isso? Então, eles vão colocar num cenário virtual alguém entrando aí. É mesmo? Não é que vem vindo alguém? Ele viu alguma coisa. O senhor tem ideia de quem seja? É bonitinho, ele diz assim, ô moço, minha vista não é tão boa quanto a sua, deixa quem for chegar mais perto. Eu fico imaginando se ele soubesse que eu não estava vendo nem quem era ele, quanto mais o espírito que estava vindo lá na história. A gente não pode falar tudo, né? Aí ele diz, está bem, dissemos, está bem, vamos aguardar um pouco. Aí você dá um tempo, nossa moço, o que aconteceu? E esse nossa é por quê? Porque ele conhece, e o medo do que tem um nosso é muito... Que ele viu alguém morto, alguém que já desencarnou. Ele falou, eu estou vendo alguém que já desencarnou aqui, eu estou com medo. Ele não falou isso, ele só falou, nossa, moço! Se você ouvir, prestar atenção, ele quis dizer um monte de coisa nesse nós. Aí, como se eu não soubesse, o que foi? Deixei ele falar. É minha mãe, moço! E o senhor está assustado, por quê? Como se não soubesse. É que ela já morreu. O senhor está com medo. Apavorado. Até da mãe. É engraçado que a gente tem medo de ver espírito, até se for a mãe, né? Isso lhe diz alguma coisa? Estou perguntando, é ele que vai falar. Aí ele diz assim, o moço está querendo dizer que eu morri também. Não, porque ninguém morre. Aí ele não aguentou. Então o que acontece, moço? A morte só nos muda de lado. E agora você e sua mãe estão do mesmo lado. E o que eu faço agora? Vai com ela. Precisa esclarecer esse espírito. Dizer que Agora leia o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai entender esse negócio de reencarnação. Tem tempo, ele vai ficar lá um tempão antes de reencarnar, vai fazer um monte de curso na vida espiritual. Quem não sabe disso, leia o livro Mensageiros. Tem universidades do Espírito, onde você treina para a tarefa que você escolhe fazer na próxima reencarnação. Está cheio de caso lá. Em todas as profissões, há elementos saídos de nosso lar, do centro de preparação de trabalhadores na Terra. Desde quem vai trabalhar na doutrina, até na vida profissional, sem nenhuma ligação com a doutrina. Mas faz lá a sua preparação. Está cheio de informação a respeito disso. Portanto, tem tempo. Orar ardentemente. Essa informação está no livro Vozes do Grande Além. Eu só não lembro do capítulo, mas está lá. Tá? O seguinte, quando nada estiver funcionando do cinto de utilidades, o Espírito não aceitar nada, estiver irredutível, ore como nunca você orou. E não precisa falar em voz alta, não. Ore profundamente, querendo ajudar aqueles espíritos, ou aquele espírito. Depois observe, depois me conte a sua experiência. Tá ok? Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Américo Sucena, realizada no Núcleo Assistencial Espírita Francisco de Assis, em São Paulo. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Américo Sucena, realizada no dia 25 de abril de 2010, no Núcleo Assistencial Espírita Francisco de Assis, que fica na rua 1822, número 473, Ipiranga, São Paulo. Promovida pela Distrital Jabaquara da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. O tema é Falando com os Espíritos. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Américo Sucena. Eu vou contar uma história que aconteceu lá no Mãos Unidas. Uma das trabalhadoras, chegando para o trabalho da noite, ela trupicou naquelas diferenças de calçada que nós temos aqui em São Paulo, que são muito comuns. Ela bateu o dedinho minguinho e fraturou o dedo. A dor insuportável. Então ela entrou no centro para falar que eu vou não vim. Eu vou não vim porque a dor que está... Só que enquanto ela cumprimentava o pessoal e ao mesmo tempo se despedia, a dor foi passando. Ela... Olha, acho que eu não quebrei o dedo. Ah, quer saber uma coisa? Tem um estudinho de meia hora antes das vibrações? Eu vou ficar aqui meia hora. Fez o estudo, chegou na hora das vibrações, não sentia nada. Aí ela ficou, até o fim do trabalho. E foi para casa. Quando chegou em casa, ai, fraturei o dedo. Tinha fraturado mesmo. O que, que os espíritos fizeram para o trabalhador dedicado que vai ao trabalho? Sedaram-na. Confie, vá ao trabalho mesmo assim. Se eles podem sedar um encarnado a ponto de não sentir dor, mais facilidade eles podem fazer isso com o espírito. Se o espírito reclama de dor, resolva esse problema primeiro. Depois você pergunta o que mais. Ok? Às vezes ele está num desconforto danado para respirar. Ok, vamos colocar algum dispositivo para melhorar a sua respiração. Espera os espíritos agirem e pergunte: e agora? Você está sentindo alguma coisa? Colocaram uma máscara aqui. E como é que você sente? Um pouco melhor. Ok, quando melhorar mais você avisa. Resolve o problema do desconforto para depois perguntar, porque se a pessoa está num desconforto doloroso ou numa aflição, ela não vai poder falar mais nada com facilidade, ela tem dificuldade para falar nisso. Até mesmo lições do Evangelho, às vezes a gente não fala. A gente ouve a necessidade do Espírito, para atender a necessidade. Essa história do jogar tênis é legal, né? Vocês perceberam que é uma frase de cada vez? Né? Espera a resposta. Quando dá a resposta, você prepara outra frase, que é para colocar a bola no lugar certo, em função daquilo que respondeu. Se ele responder de um jeito, você manda de um jeito a bola. Se ele responder de outro, você manda de outro jeito. Não é isso? E com isso você vai aferindo. Você não precisa saber previamente tudo que você vai falar. Você trabalha a história que ele traz e vai observando onde ele joga a bola para você. Deu para entender? Jogo de tênis. Alguém nunca jogou tênis? De mesa? Não é isso? Você joga tênis com duas bolas? Você manda duas perguntas para o Espírito? Tem esclarecedor, eu tinha isso também. Eu não tinha paciência de esperar a resposta. Eu mandava a primeira pergunta, ele não respondia, eu mandava a segunda. Se a pergunta é importante, espere a resposta dela. Ou então faça-a de novo. Eu me lembro que às vezes eu fazia pergunta, o Espírito não respondia. Ah, quer dizer que não aconteceu isso. Então eu decidia pelo Espírito. Não faça isso. Olha, nunca impõe, hein? Toda vez que a gente impõe, uma pergunta de cada vez, fale você, hein? Nada de meu irmão, meu querido, meu anjo. Chama o espírito agressivo de meu anjo, você vai ver uma coisa. Ó, entre na história e na cena do espírito. É a história dele que importa. E respeite a realidade dele. Aqui, respeitar a realidade é que a gente não. A gente acha, novato, que o espírito se acha na reunião. Ele está lá fisicamente, ele está na reunião. Está em transe mediúnico, às vezes não percebe que é através de médium, mas ele está lá. Só que a mente dele está em outro lugar. Eu vou contar essa história porque é real. A médium diz que via um acidente e o espírito que estava ali estava acidentado. O que, que aconteceu? Ele passou de moto, era um motoqueiro. Ele passou de moto embaixo no caminhão, a cabeça ficou dentro do capacete. A moto e o resto do corpo está lá. Só que ele está vendo a cena do acidente, está telado, tem um jornal por cima, e ele está vendo a cabeça dele. Então, ele está na cena do acidente. Você vai falar assim, não, ele está no centro espírita, eu sei, mas na cabeça dele, a imagem que prevalece é o que está na mente dele. Você está onde seu coração está. E o coração dele está no acidente, porque aquilo foi difícil para ele. Só que ele está vendo a cabeça lá, mas ele se sente vivo. Aí, só que se ele está sem cabeça e está vivo, o que, que ele fala? Primeira coisa que ele fala é assim, eu quero a minha cabeça. O esclarecedor novato chega e diz assim, nós vamos dar uma nova para você. Olha, é uma questão de identidade. Se você perder a cabeça, você quer qual de volta? A sua, que é para uma questão de reconhecimento. Senão você chega em casa, socorro, ladrão aqui em casa. Era você que estava chegando com outra cabeça. Ele não sabe que ele tem cabeça. Não se deu conta. Mas o que o Espírito falou em seguida, quando o esclarecedor disse que ia dar uma nova para ele? Ele falou, eu quero a velha. Aí o esclarecedor insistiu, não, mas uma nova é muito melhor. Aí o esclarecedor... Aí o Espírito respondeu, mas eu quero a velha. Aí o esclarecedor insistiu, nós vamos dar uma nova. Eu quero a velha, nós vamos dar uma nova. Eu quero uma velha, vou dar uma nova. Quando acontece isso, o esclarecedor está patinando. Está patinando, muda o disco, vira a agulha, vira o disco. Nós não temos mais esse negócio de virar disco, não precisa virar mais, né? Mas mude, pega lá no cinto de utilidades uma outra técnica. A médium ficou muito desconfortável e os espíritos mentores que fizeram? Sedaram o espírito e ele foi desacordado. Vai atender do outro lado mesmo. Aí ela sai do transe e dá aquela olhadinha assim. O espírito foi embora. Me pergunto sempre o que eu faria. O que você falaria, Américo? Fala, não sei, vai depender da história dele. Mas tem pelo menos duas vertentes iniciais que a gente usaria para abordar. Primeiro, por mais estranho que isso pareça, põe a cabeça velha de volta. Os espíritos vão ter que fazer uma jogada aí, né? Tem que apagar no Photoshop, porque a imagem que ele tem na mente é virtual. Não é a imagem real do acidente, provavelmente já foi enterrado, já está morto, né? O que, que os espíritos têm que fazer? Na mente dele tem que apagar o capacete, né? Porque se ele vai tirar o capacete lá para colocar, eles têm que apagar no Photoshop. Alguém sabe o que não é Photoshop? Sabe o que é Photoshop? Você mexe numa imagem, tira, apaga, põe. Né? Eles vão passar o Photoshop lá, tirar o capacete. E depois você diz, olha, vamos colocar a cabeça no lugar, veja se está bom. Você dá um tempo, espera e pergunta, aí, está tudo certo, está tudo no lugar? Ele vai sentir lá um creque, qualquer coisa assim, tudo bem. Essa é uma vertente. O que é que fala depois? Não sei, depende da história dele, depende do que ele fala. A outra vertente é fazê-lo refletir, mas aí você já opta por dizer que ele morreu sem falar isso. Olha, você está falando comigo, está me ouvindo, está me entendendo, deve estar me vendo aqui, inclusive, está pensando. Com que cabeça? Você não quer colocar a mão na sua cabeça? Pode ser que ele perceba a cabeça do médium, não propriamente do perispírito, pode ser que ele consiga acessar a cabeça dele, enfim. O que faz depois? Não sei. Depende do que ele falar. Mas você tem essas duas vertentes iniciais. Depois, você vai trabalhar com a história que o espírito trouxer, não aquela que você acha que deve. O que mais aqui? Olha, o Diálogo com as Sombras, o Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, dá uma dica ilegal, muito legal aqui, e difícil. As palavras iniciais são vitais. É nessa hora que você conquista o espírito ou não. Você pode fazer isso depois, mas se você errar a aproximação, começar falando muito, sem saber a história, você pode perder o espírito. Então, a fala inicial é vital, Portanto, tome cuidado. Quanto menos falar no início, melhor. Você está sentindo, você está pisando em ovo, né? Que nem o ceguinho que não sabe para onde ir, né? Tem que, com a bengalinha da pergunta, não é qualquer pergunta, né? Vamos a alguns personagens criados exatamente para o seminário. Isso aqui foi feito exatamente para falar de condutas que são adequadas e inadequadas. Médiuns esclarecedores e condutas inadequadas. O Hermeto Amano foi baseado nesse que vos falo. Quer dizer, eu nunca agredi um espírito, até porque eu sabia que não dava certo isso aí. Mas a vontade que eu tinha era desganar o espírito, porque ele não aceitava a minha argumentação. Então vocês vão ver o Hermeto Amano em ação aqui. Ele quer forçar o espírito, né? Como se quisesse bater. Quer dizer, eu nunca tentei bater no espírito, porque eu sabia que isso era impossível. Mas eu ficava muito chateado quando a minha argumentação não era aceita. E por quê? Porque eu não estava fazendo a argumentação adequada. Porque quando a gente argumenta adequadamente, o espírito te aceita. Ok? Nada de discutir, nada de desafiar, e às vezes até você dá razão. Não quer dizer que você concorda. Olha, eu não concordo muito isso, mas acho que você, diante daquilo que você sabe a respeito, eu respeito a sua maneira. Separar obsessor de obsidiado precisa ser, às vezes, lento, essa separação, porque, às vezes, existe um processo de, como é que chama? Simbiose. E aí, uma separação brusca pode comprometer organicamente o encarnado. Eu não me lembro de usar muito essa técnica, mas me contaram que um esclarecedor usava e abusava disso, né? O nome dele é Epitáfio. Epitáfio é aquela frase que põe na lápide, né? Ele gostava de furtar o epitáfio dos outros, dizendo para todo espírito, você morreu. Faz questão de dizer para o outro, achando que isso é uma fantástica forma de esclarecer o espírito. E às vezes, o espírito fica desesperado, porque é capaz de morrer de novo, né? Porque... morrer de novo, é possível isso? Segunda morte? Onde é que está escrito isso? Libertação. Será que só tem uma? Depois? Portanto, às vezes o esclarecedor, além de dizer você morreu, ainda dá... Ó, olha aí o seu túmulo. O espírito tem que mostrar o túmulo. Olha o túmulo. Ó a lápide, olha lá. Aqui Jacinto Morricone. Isso quando ele diz, olha, os bichos estão comendo lá. Olha os vermes lá. Isso é terrorismo puro. Não há necessidade disso, ok? Muito cuidado quando falar da morte. O André Luiz diz, nesse livro, Instruções Psicofônicas, Não fale da morte ao espírito que a desconhece. Deixa ele descobrir. É legal quando ele descobre. Eu me lembro uma vez, e um espírito muito bravo, né? Parecia um perseguidor, ele estava muito bravo. Mas na conversa deu para perceber que não era. Ele chegou muito bravo e disse: não admito isso comigo. O que que ele não admite? Não sei. E quando a gente não sabe, o que é que faz? Pergunta, mas o que está acontecendo? Mas eu entrei em casa, cumprimento todo mundo, ninguém me responde. O que que aconteceu com ele? Morreu e não está sabendo. Só que não vai falar, não, é que você morreu, né? Então, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Ora, mas você brigou com a sua esposa? Não, não briguei. Brigou com os seus filhos? Também não. Bem, já que você não tem nenhum problema com relacionamento familiar, em que condições você acha que você cumprimenta as pessoas e elas não te respondem? Deixa ele falar. E diz assim: ué, só se eu virei um fantasma. E você acredita nessa hipótese? O senhor está dizendo o que com isso? Eu pergunto se você acredita em fantasma. O senhor está dizendo que eu morri? Não. Ninguém morre, você só mudou de lado. E você não está do mesmo lado que a sua família agora. Por isso você cumprimenta, mas não é cumprimentado. Não é falta de educação deles. É que eles não te percebem. Ele estava maduro para isso, porque ele mesmo dá a resposta: só se eu virei fantasma. Bem, aí você conta. Mas sempre de um jeito de não falar de morte. Fale de vida. Que morte não existe. Morte não mata ninguém. Só muda de lado. Morte mata alguém? Se matasse, nós estávamos lascados. Mais um. Aqui, lembram do E a Vida Continua? A Evelina Serpa e o Ernesto Fantini se encontraram numa instância dias antes de uma cirurgia, como preparo da cirurgia. E quando ela desencarna, os dois desencarnam depois da cirurgia, lembram-se disso? E aí ela acorda no hospital. Acorda no hospital e ela nota uma delicadeza, um cuidado no hospital, uma limpeza fantástica, não é? E assim que ela melhora, ela vai à janela um dia e vê o Ernesto Fantini lá no pátio do hospital, no jardim que tinha ali, entre as alas do hospital. Ela fala: mas o que é que estava fazendo o Fantini aqui? É amigo da senhora? Disse a enfermeira. É. Posso descer e falar com ele? Pode. A senhora já pode descer. E ela vai. E senta-se ao lado do Fantini, não é? Antes, deixa eu contar um detalhe. Na conversa que eles têm, ela fala assim: olha, esse hospital é fantástico. O atendimento aqui é sensacional. Só estou achando falta de duas coisas. Não tem telefone no quarto e eu não recebo visita e já estou melhor. Puxa, é isso mesmo, Evelina. Eu também acho isso estranho. Eles atendem muito bem. Uma educação do corpo de enfermagem, do pessoal da limpeza, aos médicos, é um atendimento que eu nunca vi. Se por acaso você acordar num hospital limpinho, todo mundo te atendendo muito bem, não tiver telefone, não receber visita e você está se sentindo melhor, e se não tiver televisão no quarto, já foi. Então, aí uma senhorinha tem lá um piripaque qualquer na frente deles, a enfermagem acorda e tal, e uma delas, depois de atender a moça, passa por ela e a Evelina pergunta: enfermeira, o que aconteceu com a mocinha lá? Ah, nada, ela descobriu agora que ela morreu. Ou seja, os espíritos respeitam esse amadurecimento. Olha a informação do André: deixa eles descobrirem, eles vão descobrir. Agora, às vezes o espírito está maduro. Quando está maduro, você fala. Eu já atendi muito espírito, ele saiu melhor imaginando que estava na Terra. E ainda falou: aí quando eu melhorar, eu posso ver os meus parentes? Pode, eu só não falei quais. porque a morte só nos muda de lado. Posso falar para o espírito que ele está salvo se você o tira de uma situação de risco? Pode, eu só não falo de que lado que ele está. Por quê? Se ele está salvo do outro lado, não está salvo também? Se ele está salvo do lado de cá, está salvo. Então o lado é que diferencia. E você não diz que lado é, você não está mentindo. Não está mentindo. Já sabia, um espírito que estava morrendo afogado. Salvo. Eu falei, quer dizer que eu estou salvo? Ele disse, tá. Você só não diz o lado. Tá? Agora, se ele falar assim, mas por que a minha mãe está me recebendo aqui? Você pergunta, mas a sua mãe já morreu? Já. O que isso quer dizer? Deixa ele refletir. Quer dizer que eu morri? Não, que ninguém morre. Você muda de lado, agora você está do mesmo lado que sua mãe. Ah, esse é o previsionário. Qual é a ideia desse esclarecedor? Toda hora, na hora de encaminhar, ele diz para qualquer espírito, qualquer seja a história dele, na hora de encaminhar, ele diz, tua mãe está aí. E nesse caso, ele se lascou, porque o espírito falou para ele, é meu avô. Quem é que garante que é sempre a mãe que vai buscar? Eu não sei se é. Então, como é que eu vou antecipar e ainda passar pelo mico de ouvir o espírito dizer, mas não é minha mãe que está aqui, é meu avô. Primeiro porque isso aqui pode ser uma forte indução. Vamos supor que o médium novato, o esclarecedor mais experiente de muitos anos na casa, fazendo uma afirmativa. O médium não percebe que é a mãe. Mas se o esclarecedor falou, que seja. Que seja. Percebe? Você tira a autenticidade quando força. Né? Então, diga que tem uma visita. Ó, vem alguém buscar você. E espera ele dizer quem é. Às vezes pode ser o guia, que ele não reconhece, não lembra. Ele encarnou e esqueceu o passado, não lembra que aquele é que é o guia. Mas enfim, às vezes é um parente que já está lá há mais tempo, não é? Que faz esse processo de recebimento. O Nicola Justus, a família Justus existe e Nicola também é um nome usual. Quer dizer, não é tão comum, mas existe, Nicola Justus. Qual é o problema do Nicola? É aquele esclarecedor que trabalha em torno de mesa e ele não se dá conta de que ele está avançando em cima do médium para falar mais pertinho. Assim. Ele vai empurrando e não se dá conta. E o médium vai entortando. Né? Isso é falta de dar espaço, respeitar o espaço que a pessoa tem em torno. Você não pode se aproximar muito. O Aquino. O Aquino é um nome que existe, não é isso? E família Calisto também. Qual é o problema do Aquino Calisto? Ele gosta de pegar no pé da pessoa. Ele só vê o lado ruim do espírito. O espírito está contando a história, está vendo? Foi por isso que você se deu mal. Isso é julgamento, né? Então vamos ver o Aquino Calisto pegando no pé do esclarecedor. O pior é que quando alguém faz alguma coisa inadequada, quem fica injuriado e não fala nada, olha lá, o médium falante não está gostando daquele jeito do esclarecedor atender. Está pegando no pé, está usando de crítica, não é? E aí ele vibra contra ou a favor? Ele está vibrando contra. É, que às vezes constrange o médium durante o transe e o médium fica desconfortável, ele começa a torcer para o esclarecedor acabar logo esse negócio aí. O que não é uma coisa que favoreça um atendimento, né? Fica um mal-estar. Às vezes a gente sente mal-estar e a reunião foi agradabilíssima, atendemos não sei quantos espíritos, só que tem alguém se sentindo mal na história, você não sabe por quê. É porque um esclarecedor tem um jeito que não é adequado de fazer as coisas e às vezes ninguém gosta. Ou aquela, no caso aqui, esse médium não gostou. O Thales. Mínimos detalhes. Qual é o problema? É o esclarecedor que quer detalhar muito, que ele acha que quanto mais informação dá, melhor. É exatamente o contrário. Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi de duas formas. A primeira foi o seguinte, chegou uma pessoa no centro, como usualmente acontece, e fez a seguinte pergunta. Senhor Américo, quais os trabalhos que o senhor tem aqui? Ah, na segunda-feira, desobsessão, só público reservado. Tem um grupo lá embaixo, um grupo aqui em cima. Na terça-feira, também tem um grupo de desobsessão. Na quarta-feira, tem um estudo em cima, um grupo de desobsessão lá embaixo. E à tarde, tem triagem para quem quer fazer fluidoterapia. Enquanto a triagem ocorre, tem também a evangelioterapia lá em cima. E tem aqui o estudo dedicado ou aprofundado do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, fluidoterapia. Evangelioterapia aqui e aqui fluidoterapia na sala reservada para isso. Na sexta-feira, reunião pública com passe ao final. No sábado, atendimento à família com crianças de 2 a 17 anos. Na evangelização. No domingo, tem grupo de visita à rua. Quando eu acabei de falar, senhor Américo, E quando é que é mesmo a reunião pública? Pergunto, interessa despejar um monte de informação? A pessoa não tem um HD para... Aliás, vai registrar tudo, mas a memória que está em ação não registra tudo. Então, fale das tarefas que ela quer, mas você está procurando o quê? Ah, eu quero fazer um curso. Bem, o dia do curso é tal dia. Ah, eu quero só assistir as palestras públicas. Ok, então é tal dia. Ah, eu quero trazer os filhos na evangelização. Ótimo. E assim ela guarda quando você fala uma coisa só. Deixa que com a frequência na casa ela vai descobrir com as outras atividades. Eu me lembro, e isso foi muito mais forte do que essa experiência com o encarnado que eu contei, quando na hora de encaminhar um espírito, sabe, eu estava empolgado, tinha lido a obra de André Luiz, e aí eu, agora você vai em paz, meu querido, meu anjo, você vai para uma colônia espiritual, se der sorte você cair em nosso lar, aquilo é uma maravilha, os jardins foram concebidos pela ministra veneranda, dão uma florada a cada mês, diferente, os templos fantásticos, você vai conhecer. Quando eu parei para respirar, diz o espírito assim, moço, eu gosto disso, e já faz tempo, o que é? Estou entendendo nada, não. Então, não fale coisas que você não diz nem para o encarnado. Ó, não se preocupe, você vai morrer, mas tem colônia para te receber, os teus parentes vêm te buscar. Afinal de contas, por que a gente está nessa se os espíritos conhecem muito melhor o problema? Tem duas razões básicas. Uma, para nós aprendermos. E logo no começo do livro tem uma frase do Kardec dizendo... Se evocar os espíritos superiores nos trouxe muita informação e que não sabíamos, os espíritos necessitados também têm muito a nos contar. Hoje nós sabemos de situações difíceis que as pessoas vivem no mundo espiritual em função de conduta aqui na Terra. E a gente aprendeu de tanto ouvir espírito necessitado. A outra razão é que os espíritos, em alguns casos, precisam da energia densa, do ectoplasma denso nosso. Porque antes de Kardec não tinha reunião para atendimento espiritual. Eu pergunto, os espíritos ficavam sem atendimento? Nunca. Lá no começo do livro Missionários da Luz, antes da reunião começar, tem um espírito esclarecendo, aliás, dois espíritos esclarecendo dois necessitados que não vão se comunicar. Por quê? Tem bom entendimento, tem boa lucidez, são esclarecidos tete a tete pelos espíritos. Está escrito lá, Missionários da Luz. Quem que vai passar a mesa? Pela mesa, pelo catre mediúnico, aquele que tem menos percepção, porque em contato com as energias mento-eletromagnéticas, lembra lá do arquitetos da vida espiritual, eles melhoram as percepções. E às vezes entendem melhor o que você fala, porque estão ali sentindo uma energia que há muito tempo eles não sentem. Okay? Os espíritos podem dispensar de nós, mas nos usam, nos utilizam para que nós aprendamos coisas que a gente não saberia se não tivesse esse contato com espíritos necessitados. Apresentamos a segunda parte da palestra de Américo Sucena, realizada no dia 25 de abril de 2010, no Núcleo Assistencial Espírita Francisco de Assis, que fica na rua 1822, número 473, Ipiranga, São Paulo, promovida pela Distrital Jabaquara da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. O tema foi Falando com os Espíritos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Na Tribuna Espírita.